Vagante. Flash House. I don't. Flash House. Parece o Flash House, né? Peter Gabriel, Slit Hammer. Mas tudo versões dançantes bacanas.

say hello. So get with this, cause I'm mellow. Smooth as silk and just as expensive. And my knowledge of rap is extensive. Now is the time, here is the place. Cut the mid-range, drop the bass. Because the party started, don't you know? Underground is where we wanna go moving. We wanna go moving. We wanna go moving. Say the media, while the tabloid press is getting seedier. The chancellor, huh, he's getting greedier. The lower class has never been needier. Don't understand demand for enjoyment. Just take a look at the figures for employment, lady. Tell me about liberty, give me a chance to dance. I wanna party. We wanna go moving. We wanna go moving. We wanna go moving. We wanna go moving. Your tongue fool around. Música tem uma pegada maneira, hein? The Temperer, Feel It. Tivemos ainda Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss. Lisa Listen, Cool Jam, Let The Be Hit 'Em. Lee Merrill, Moving Juju, The Tre Bebê, lembra dele, né? Pois é, eu lembrei. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Donna Summer. This Time I Know It's For Real. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar de volta aqui tocando essas coisas bacanas de novo. Então, um abraço, hein? Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Sete, sete. E atenção! Atenção! Percebeu como chamamos a sua atenção? Pois então, impulsione os seus negócios na Rilson Rádio. É uma rádio com programação segmentada e audiência selecionada. No quadro de anunciantes, alguns permanecem há anos. A frequência dos ouvintes da Rilson Rádio é altíssima e os preços são ótimos por causa de uma série de isenções tributárias. E não é bacana ter um anúncio no rádio? Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98148-1193 ou pelo nosso e-mail contato@riosulradio.com. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar. Ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site ou pelos principais aplicativos de rádio de todo o mundo. Estamos nos principais. Mansions and expensive cars, my heart got high in the hills. Swimming pools and rising stars, there's just too much to feel. Sex is sad and beautiful, find the crown that won't break. No fireplace, no royal bed, just a labyrinth in my head. Where do you go, go, to put on your teenage jeans? Where do you go, go, when no one can fix this scene? Hey, hey, hey, ho, my heart got ripped into pieces. Where do you go? In this one out American dream. In this one out American dream. Satellites and parasites, come and give me the world. If But are we all playing alone? Where do you go to put on your teenage jeans? Where do you go when no one can fix the scene? Hey, hey, hidey-ho, my heart got ripped into pieces. Where do you go? Heaven's one old American dream. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. The future is well.